Graça e paz, irmãos e irmãs, vamos ler a Bíblia como forma da nossa devoção a Deus. Hoje vamos ler o capítulo 9, segundo livro de Reis, o capítulo 9. E eu já quero dizer a você que a ênfase principal aqui. Há um relato histórico importante, mas a ênfase principal é a morte de Jezabel. Jezabel que se colocou contra Elias, Jezabel que se colocou contra os profetas de Deus, construiu um templo para Baal e para Asserá, falsos deuses. Nesses templos construiu postes ídolos que eram proibidos, e nesses templos para Baal e para Asserá, em muitos deles você tinha o sacrifício de crianças recém-nascidas como uma oferta para Baal e Asserá, e você tinha prostituição cultural. Vou repetir, prostituição, mas não é qualquer prostituição. É prostituição em forma de culto. Prostituição cultural. Então, Jezabel foi uma mulher terrível. Acabe, nós já lemos, era um rei fraco, e casou com Jezabel, que era uma mulher com grande liderança, e ela espalha, principalmente no Reino do Norte, ela espalha aquilo que contraria a vontade de Deus. Elias disse como ela ia morrer e que os cães lamberiam o seu sangue. E isso de fato aconteceu. Então, os cães devoraram a carne de Jezabel, os restos mortais foram espalhados num terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém podia mais identificar os restos mortais de Jezabel. Essa foi Jezabel. Quero enfatizar isso. Claro que tudo que está escrito na Bíblia, os elementos históricos do Reino do Norte, do Reino do Sul, nos interessam. Mas, como eu digo a vocês, nos interessam se você vai falar, vai fazer uma série de ministrações, vai fazer uma conferência, vai fazer duas, três pregações, então você vai enfatizar uma série de aspectos históricos. Mas como nós fazemos uma devocional de 30 a 50 minutos, no máximo em uma hora, é impossível entrar em toda a questão linguística, entrar na questão da autoria, entrar na questão do aspecto literário, como foi escrito, o tipo de literatura dos livros históricos, a forma da literatura, isso nós estudamos muito em português, né? Em qualquer idioma, e isso tudo nós vamos pular para enfatizar aquilo que Deus coloca no nosso coração, que é a morte de Jezabel, esperando que isso morra, de fato, não só Jezabel, mas o espírito que estava em Jezabel, também morra em todos os lugares do mundo. E é certo que um dia morrerão na volta de Jesus, mas antes da volta de Jesus, antes desse momento da segunda vinda, O que nós desejamos com o Evangelho é que essas coisas torpes, essas coisas que desagradam a Deus, possam ir se esvaindo, possam chegar ao seu final. Vai se esvaindo, vão se esvaindo e chegam ao final. Por isso nós estamos estudando a Bíblia, tá bem? Então nós vamos fazer essa leitura do Segundo Reis, capítulo 9. Segundo Reis, capítulo 9. Antes disso, hoje eu leio a mensagem enviada pelo Everson para nós. E junto com o Everson, há mais três irmãos ali em Atibaia que fazem isso. Eu gosto de mencionar para agradecer, porque muita gente colabora em oração, muitos colaboram como eles, enviando textos e divulgando o trabalho, e alguns colaboram orando também e ofertando. Então, nós agradecemos a todos. Começa assim com a devocional que ele nos mandou. O sinal que você esperava. Talvez você esteja esperando por um sinal para mudar, para seguir em frente, para acreditar outra vez. Esse é o sinal. Jesus é o autor de novos começos. Com ele, a exaltação, perdão, com ele, a estação da escassez dá lugar à abundância, o desânimo dá lugar à fé e os sonhos esquecidos voltam a florescer. Que isso tudo aconteça com cada um de nós, irmãos e irmãs. Então, diz o texto, sua vida é um milagre de Deus. Deus é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Cada dia que vivemos é uma prova do cuidado divino. Dele procede toda boa dádiva, ele é a fonte de todo bem. Viva esse dia com gratidão pelo muito bem que Deus tem feito a você. Eles nos desejaram bênção. E nós desejamos bênção, bênçãos para a vida deles também. Nos mandaram no sábado e nós agradecemos. E estamos lendo agora. Vamos ler segundo capítulo, segundo livro de Reis, capítulo 9. Jeú é proclamado rei de Israel. Então aqui são elementos históricos, tá bom? Tá bom? Depois o profeta Eliseu convocou um dos seguidores dos profetas e lhe ordenou: veste tua capa, pegue esse vaso de azeite e vai a Ramote Gileade. Só uma curiosidade de rodapé: Eliseu escolheu um dos mais simples seminaristas da sua escola de profetas para não despertar desconfiança antes da hora certa. Uma grande revolução com base teológica. E essa grande revolução começa com um homem simples. O ato dramático e fundamental dessa revolução religiosa seria o extermínio da dinastia de Onre, incluindo seu filho Acabe, segundo proferia de Elias, profecia de Elias, registrada no primeiro livro de Reis 21 a 24. Me perdoem a certa dificuldade hoje com a leitura, alguns dias eu fiquei sem ministrar, porque minha glicose voltou a subir A glicose voltou a subir, isso é muito forte assim e comprometeu esses últimos dias. Orem por isso, para que eu esteja bem em todo o tempo. É isso que eu peço a Deus, que eu tenha condição de ministrar a palavra dele até o dia final. Glória a Deus. Então, foi um homem simples, escolhido para fazer essa obra. Versículo 2: quando chegares lá, procura Yehu ben Yehoshafat, Geu, filho de Josafá, neto de Ninsi. Dirigia-se a ele e chame-o para uma conversa. Dirija-se a ele e chame-o para uma conversa reservada em uma sala longe de seus companheiros. Depois pegue o frasco e derrame o óleo sobre a cabeça dele e declare: assim diz Yahvé, eu te unjo rei sobre Israel. Em seguida, abre a porta e foge sem demora. Só para lembrar você, os reis eram ungidos com óleo. Essa prática de ungir com óleo não é algo do Novo Testamento, já acontecia no Antigo Testamento. Versículo 4 agora. Então o jovem profeta aprontou-se e dirigiu-se a Ramote de Gileade. Ao chegar, encontrou os comandantes do exército reunidos e disse: comandante, tenho algo para te dizer. Geu perguntou: a qual de nós? Ele respondeu: a ti, comandante. Então Geu se levantou e entrou na casa, e o jovem ungiu-lhe a cabeça e lhe declarou: assim fala Yahvé, Deus de Israel, eu te ungi como rei sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Então, mais uma vez, a unção sobre a cabeça, confirmando a fala do Senhor de uma unção para o reinado. Eliminarás a família de teu senhor Acabe, para que eu vingue o sangue dos meus servos, os profetas, e o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel. Aqui fica claro para você. Você que não ouviu a ministração sobre Elias, o que representou a vida de Acabe e de Jezabel? Era para eliminar a família de Acabe, vingar o sangue dos servos, os profetas, e vingar o sangue de todos os servos do Senhor da mão de Jezabel, porque ela perseguiu os profetas do Senhor. Tá bem? Só para lembrar aquele que não. Para falar para aquele que não ouviu e lembrar quem já ouviu. Versículo 8: pois toda a família de Acabe morrerá, exterminarei todos os homens, desde os meninos da família de Acabe em Israel, seja escravo, seja livre, porquanto tratarei a família de Acabe como tratei a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías. Os cães devorarão Jezabel no campo de Jezreel, não sobrará ninguém para enterrá-la. Dita essas palavras, o jovem abriu a porta e fugiu. Veja bem, irmão e irmã, essa mulher foi tão terrível. A mulher e o homem, né? Acabe e Jezabel foram tão terríveis para o Senhor que o julgamento, o juízo dele para com eles foi esse. Os cães os devoraram e não sobrou ninguém para enterrar. Versículo 11: então Geu retornou para junto dos demais oficiais de seu senhor e um deles lhe indagou: "Está tudo bem? O que esse tresloucado queria de ti?" E ele lhes respondeu: "Bem conheceis o homem, o que falou. Contudo, insistiram: não é verdade. Explica-nos tudo quanto ele declarou a ti." Então Gel contou: "Ele me disse exatamente isso. Assim diz Yahvé, o Senhor: eu te ungi rei sobre Israel." Naquele mesmo instante, todos tomaram seus mantos e os estenderam sobre os degraus diante dele. Em seguida, tocaram o chofar, a trombeta, e exclamaram: "Eis que Gel é o rei." Tocar o chofar também era um símbolo. Em muitas ocasiões, o chofar era tocado para reunir o povo, para ler a Sagrada Escritura, a Torá, a lei. Em outras situações, o chofar era para reunir os soldados para ir à guerra, e havia o momento de tocar o chofar também para a celebração de uma grande autoridade que estava sendo levantada pelo Senhor. Ok, versículo 14, que vai falar sobre a morte de Jorão e Acasias. Assim, Gel, filho de Josafá, neto de Nimsi, começou uma conspiração contra o rei Jorão. Isso aconteceu quando Jorão havia cercado Ramote Gileade com todo Israel por causa de Azael, rei da Síria. O rei Jorão tinha retornado a Jezreel para tratar dos ferimentos que os sírios lhe fizeram quando lutou contra Azael, rei da Síria. Então Gel fez a seguinte proposta: "Se estais de acordo, não deixe que ninguém fuja da cidade para levar a notícia a Jezreel." Em seguida, Gel subiu em seu carro e partiu para Jezreel, porque Jorão estava lá. Se recuperando dos ferimentos, Acasias, rei de Judá, tinha ido visitá-lo. O sentinela que estava na torre de Jezreel viu a tropa de Gel se aproximando e bradou: "Vejo uma tropa." Jorão ordenou: "Toma um cavaleiro e envia-o ao encontro dela para inquirir: vens em paz?" O cavaleiro partiu ao encontro da tropa e transmitiu-lhe a mensagem: "Assim indaga o rei: vens em paz?" Ao que Gel respondeu: "Quem és tu para falar de paz? Sai da minha frente." Então o sentinela relatou: "Eis que o mensageiro chegou a eles, mas não está regressando." Imediatamente Jorão mandou outro cavaleiro. Quando chegou a tropa, exclamou: "O rei pergunta: vens em paz?" Respondeu Gel: "Quem és tu para falar em paz? Passe agora mesmo para trás de mim." E o sentinela avisou: "Eis que esse também chegou à tropa, mas não está voltando." E acrescentou: "A maneira de conduzir o carro é de Gel, filho de Nimsi, porquanto dirige furiosamente como um insensato." Então Jorão ordenou: "Preparai meu carro de guerra." E imediatamente o carro foi aparelhado, e Jorão, rei de Israel, e Acasias, rei de Judá, estamos falando do Reino do Norte e Reino do Sul, tá bem? Partiram cada qual com seu carro ao encontro de Gel e o interceptaram nas terras que haviam pertencido a Nabote de Jezreel. Tinham pertencido, irmãos, porque Jezabel disse para Acabe: "Eu quero essa terra." Eu quero essas vinhas que estão aí, elas são fartas, são boas. E Nabote não quis vender. Ela disse: ele não precisa vender, ele não precisa querer nada. Vai lá, mata todo mundo e nós tomamos posse. Olha só a maldade dessa mulher. E foi assim que Acabe acabou procedendo. Só para você saber. Assim que pôs os olhos em Jeú, Jorão indagou: vens em paz, Jeú? E ele redarguiu: como podes falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Pronto, mais uma resposta para você saber. Como pode falar de paz enquanto perduram as idolatrias e feitiçarias da tua mãe Jezabel? Então ela era idólatra e feiticeira e rebelde também, porque a rebeldia traz o espírito de feitiçaria. Assim que ouviu essas palavras, Jorão virou-se e fugiu, exclamando a Acasias: isso é traição, Acasias. Mas Jeú já tinha retesado seu arco e atingiu Jorão entre as espáduas. A flecha atingiu o coração do rei, que tombou dentro do seu próprio carro. Jeú ordenou abdicar seu oficial, toma o cadáver desse homem e atira-o sobre esse terreno que fora da propriedade de Nabote de Jezreel. Porquanto, lembra-te de que indo eu e tu juntos, a cavalo, seguindo a Acabe, seu pai, o Senhor pronunciou contra ele essa sentença. Tão certo como vi ontem à tarde o sangue de Nabote e o sangue de seus filhos, diz Yahvé, o Senhor, assim retribuirei nesse campo, diz o Senhor. Agora, pois, pega-o e joga-o sobre esse terreno, de acordo com a palavra de Yahvé. À vista disso, Acasias, rei de Judá, fugiu pelo caminho de Bet-Hagã. Contudo, Jeú o perseguiu, gritando: matai-o também. E feriram dentro do seu próprio carro, na subida de Gur, que fica nas proximidades de Ibleã. Mas Acasias ainda teve forças para refugiar-se em Megido, onde morreu. Seus oficiais o levaram a Jerusalém e o sepultaram com seus antepassados em seu túmulo na cidade de Davi. Acasias havia se tornado rei de Judá no 11º ano de Jorão, filho de Acabe. Irmãos, irmãs, vocês ouviram um longo relato falando sobre a morte de Jorão e Acasias, explicando um pouquinho sobre os motivos da morte de Jezabel. Mas a intenção nossa é essa: que você ouça a palavra, preste atenção, ouça a palavra, leia depois a palavra, edifique-se na palavra, ganhe fé com a palavra. E depois continue o seu estudo. Uma devocional não pretende mais do que isso. Nós podemos também, numa devocional, cantar, mas não é o caso dessa. Nós podemos, né, além de colocar uma canção, nós podemos orar por algum motivo específico, mas a nossa intenção fundamental é ler a palavra. Fazer com que você escute a palavra e motive-se a estudar mais a palavra do do Senhor. Agora, o que eu tinha relatado no início e relato com tristeza, por um lado, de haver pessoas assim, mas com a certeza, por outro lado, de que Deus não deixará nada passar sem o seu juízo. Aquilo que for agradável a ele, ele abençoará, mas aquilo que for contrário à sua vontade, passará por condenação. Versículo 30, então, até o 37, encerrando nossa devocional. Em seguida, Geu partiu para Jezreel. Assim que Jezabel, é essa que é a perigosa, tá? Assim que Jezabel tomou conhecimento disso, pintou os olhos, fez um penteado e ficou observando de uma janela do palácio. Quando Geu passava pelo portão, ela gritou: "Está em paz, Zimri, assassino de seu próprio senhor." Ele ergueu os olhos em direção à janela e bradou: "Quem dentre vós está do meu lado? Há alguém?" Dois ou três eunucos se inclinaram para ele. Então ordenou ele: "Lançai-a abaixo." E eles imediatamente a atiraram para baixo. Seu sangue salpicou a parede e os cavalos que a pisotearam. A seguir entrou e os cavalos que a pisotearam. A seguir entrou Geu e, depois de ter comido e bebido, ordenou: "E de ver aquela maldita." Irmãos, preste atenção, essa palavra não é dita assim toda hora, em todo capítulo da Bíblia, não. É porque essa mulher foi realmente uma maldição para a história de Israel. "E de ver aquela maldita e dai-lhe uma sepultura, pois é filha de rei." Quando chegaram para sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Voltaram para contar isso a Geu, que declarou: "Esta é a palavra que Avé falou por meio do seu servo Elias, o tesbita." Elias, o profeta de Deus que veio antes de Eliseu, que tinha o espírito da profecia, por isso apareceu no Monte da Transfiguração para sinalizar isso. Moisés representava a lei do Senhor. Jesus é o cumprimento da lei. E Jesus tem o espírito da profecia. Por isso os dois são visualizados no Monte da Transfiguração. Diz assim o texto: "Essa é a palavra que Avé falou por meio do teu servo Elias, o tesbita. No campo de Jezreel, os cães devorarão a carne de Jezabel, e os seus restos mortais serão espalhados em um terreno em Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de identificar essa Jezabel." Irmãos, esse é o futuro daqueles que optarem, porque quem crê será salvo, mas quem não crê já está condenado. Esse é o futuro daqueles que não creem no Senhor Jesus como o caminho, a verdade e a vida. como aquele que muda a nossa mente, o nosso coração, a nossa nosso comportamento. Daí vem a palavra metanoia grega, né? Mudança de mente, mudança da inteireza do nosso ser. Essa mulher representa até hoje o que nós chamamos de espírito de Jezabel. Ela representa a idolatria. Ela representa a feitiçaria. Ela representa aqueles que se levantam contra os profetas de Deus. Ela representa a prostituição em forma de culto, prostituição cultual. Ela representa o sacrifício, a entrega de crianças que ainda acontece em alguns cultos no mundo afora, acontece ainda de pessoas serem oferecidas e crianças serem oferecidas como oferta a algumas divindades, sacrifício de crianças. Ela representa esse sacrifício, essa prostituição, essa rebeldia, essa feitiçaria, essa perseguição contra os profetas de Deus, não só Elias, outros profetas. Ela representa a construção de lugares onde se adora divindades falsas, porque ela ergueu postes ídolos e também um templo para adoração de Baal. Ela representa tudo que é mal. Ela representa o mal encarnado. Ela representa a distorção da fé no eterno Deus para outros caminhos, para outros cultos, para outro tipo de comportamento, senão a nossa submissão ao eterno Criador, Libertador, Restituidor, né? Aquele que nos faz atravessar o mar desta vida. Ela representa tudo isso, a entrega de crianças para falsas divindades, a entrega de pessoas que desaparecem e são entregues para essas divindades. Então, se você quer pensar numa figura de um ser humano que encarnou na Bíblia a malignidade, pode pensar em Jezabel. Jezabel, uma prostituta cultual. Ah, mais do que isso, ela era a primeira sacerdotisa do culto a Baal e a Asherá. Então, numa noite só, em uma noite só, a principal, outras também, outras sacerdotisas, mas a principal sacerdotisa, mesmo sendo casada com Acabe, tinha relações com vários homens, dezenas talvez, por causa da sua prostituição, e isso para eles que adoravam a Baal e a Asherá era uma forma de culto. Era o próprio manifestação do mal, manifestação de Satanás, do anticristo, da besta, do falso profeta. Ela era a encarnação da malignidade. Meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos livre, que Deus livre o mundo, que o máximo de pessoas se converta a Jesus como Senhor e Salvador pessoal, como aquele que opera com sua graça preveniente, justificadora, santificadora, glorificadora, que o maior número de pessoas se livre do espírito de Jezabel, porque senão serão um dia devorados e os seus restos serão espalhados como esterco no campo. E o restante do capítulo seja para nós uma informação de Jeu proclamado rei de Israel e da morte de Jorão e Acasias para o seu conhecimento, ainda que nesse caso mais em forma de leitura, mas para a motivação de que você vá conhecer cada aspecto da história de Israel, tanto no Reino do Norte como no Reino do Sul, antes na monarquia, antes, desde o início da Bíblia e depois também. Que Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs e que esse texto fale ao seu coração hoje, mais diretamente, nos alertando para o fato de que nos nossos dias ainda está presente por aí, no mundo inteiro, o espírito de Jezabel. Que Deus nos livre disso e nos dê vitória contra isso. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, a consolação do Divino Espírito Santo, seja sobre nós, sobre todo o povo de Deus, e assim permaneça hoje e eternamente. Amém.